Maria Antônia, todas as vezes que eu chegava, na janela ela estava, da cozinha em frente à pia. Bate a cuia, bate, bate, explode o cheiro de erva mate. Lava a bomba do chima, bomba, cheiro bom de chimarrão. Água quente sempre tinha, bota lenha, bota pinha, estrala pinha que é pinhão, bota lenha no fogão. Na casa da minha avó era ré, mi, fá, mi, dó, uma canção para ficar melhor e um cheiro bom de cocoricó.